CYD373, Rádio e Televisão Folha de Londrina Limitada. 102,1 MHz no seu dial até às 7 da noite com sucessos da Folha. Com vocês a música número 14, Eric Carmen.